Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Com a gente vem a Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro, chip por R$ 549 só na Colombo. E os amiguinhos do Pretinho Básico vão bem? Yeah! Vai bem, meu amigo Maurício Amaral? Pô, vou muito bem, cara. Meu amigo Porã? Tudo ótimo. Porãzinho que faz um 100%. Solzinho no inverno, já bota as manguinhas de fora. Ah, camisetinha, né? Camisetinha, por coisa cima, tá bom, boa, né? E aí, Marcos Pianges? Eu errei no visual, tô com visual meio favelado. Gente, tu nunca erra. Não, né? Esse visual, eu tenho um visual diário. O favelado sou eu mesmo. É, é melhor dizer que é um visual despojado. Neila, o que tá achando do visual do Pianges, Neila? Péssimo! Da péssima! E aí, KGzinho? E aí, beleza? Boa tarde! Fala, Everton, tudo Mister bem. Picunha! Beleza, queridão? Picunha! A estrela móvel deste programa de hoje é a mina do Patrola do Rio Grande do Sul! Roda! Roda! Roda! Roda! Roda! La la ya! La la ya! La la ya! La ya! La ya! Aí, tudo tri? Tudo tri. Enquanto vocês batiam na mesa, o café da Rodaica andou uns 5 centímetros. Sim, eu tava, eu fiquei reparando aqui pra não cair. E meu nome é Alexandre Fetter, nós somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos juntos com muito prazer até as 2 da tarde, só aqui na Atlântida, pra todo o sul do Brasil e obviamente pela internet para todo mundo. Muito obrigado a você que engorda a audiência virtual de mais de 15 mil espectadores aqui para o Pretinho Básico. Hoje é dia 23 de junho de 2010, dia do atleta olímpico. Olha! Você que é atleta olímpico que nos ouve, o nosso abraço e os parabéns pelo seu dia. Uma modalidade esportiva parabéns, brilhante. O cara, é a vida do cara, né? É verdade. É a vida do cara. E as Olimpíadas é, se eu não me engano, o maior evento esportivo gay do mundo, né? Porque por causa do salto por baixo, cara. Porque os caras usam maiô, cara. Homem de maiô, cara. E o cara depois quer pegar a mulher. Futebol, né? Futebol que é. Tu não usa meia calça no inverno, Piante? Não. Como assim, Rodaico? Alguém aqui usa meia calça. Cuecão, então. Vocês não são do tempo do cuecão. Cerola. Cerola. Aí pode. Cuecão. Eu sinto uma leve tensão ali pra aquele lado, assim, do Alexandre. Não, o Alexandre. Eu não sei porquê. Olha só, o Alexandre. Não usa. Eu perguntei pro Pianches, porque esses dias a gente comentava o quanto ele sente mais frio aqui do que em Floripa. Pra um cara que sente tanto frio e não tá acostumado, né? Com o frio limite, gaúcho, né, pode botar uma meia calça. Ainda não tem limite. Não, meia calça pede não usa. Pra tua mulher te dar uma meia calça furada e experimenta. Eu uso meia calça. E outra coisa, né, cara, pra espantar o frio. É, quanto mais roupa tu coloca, a sensação que tu tem é que mais frio tu sente, né? Porque, tu fica entrochado ali sem se mexer naquele monte de roupa. Eu vou dar uma barbada, então, pra quem não quer sentir frio. Fica pelado. Exercício físico. Mexa. Olha! Tem que se mexer, tem que se alongar, tem que levantar um ferrinho, tem que mexer os músculos do corpo, entendeu, Piangers? Ah, eu sou contra isso. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Casa condenada por ressaca desaba na praia do Campeche, aqui em Floripa. Segundo a Defesa Civil de Florianópolis, as dunas estão se deslocando com a força do mar. Até agora, a Praia da Armação é a mais afetada. A explicação para tantos estragos está nos fenômenos naturais e também na ocupação de lugares indevidos por parte do homem. Ou seja, não deveria ter feito a casa tão próximo às dunas. Ah, mas é legal, quero ter uma casa na beira da praia. Tá, um dia ela pode cair, porque as dunas não sabem que ali é teu terreno, né? Cara, não deveria ser permitido construir do lado das dunas. Começa por aí, né? Não deveria nem ser terreno, pequeno, né? Eu morei em Florianópolis, 28 anos, eu vi o plano diretor de Floripa ser mudado quase que mensalmente. É essa a questão. De acordo com os interesses das construtoras e dos vereadores. Mas vai ficar tão legal uma casa aqui na... Vai ficar legal, mas só que a duna vai invadir uma... Cara, e assim, e não é só em Floripa, cara. Em Porto Alegre eu tava vendo agora, tava passando esses dias, o que tá subindo de prédio na beira do Guaíba, enquanto a gente discute outras coisas, entendeu? Vocês não têm ideia, cara. E assim, ó, e sobe questão de 6 meses, o troço tá de pé já. E já deu. E aí não tem mais o que fazer. Mas tem uma coisa, né? Nós não podemos nos colocar contra a indústria da construção civil, até porque as pessoas nascem, né, numa proporção gigantesca e precisam morar em algum lugar. Mas dá pra organizar, e para isso que existem órgãos de proteção ambiental, para isso, para fazer um crescimento ordenado, né, para não permitir que... Eu não tô indo contra qualquer... Agora, qualquer abobado sabe que se tu começar a levantar prédio na beira do Guaíba, a cidade vai ficar mais quente, né, porque o vento não chega, né? Exatamente. É simples, não precisa fazer faculdade, não precisa... É simples isso, né? Então, tá beleza. O que impressiona é que certos projetos têm uma facilidade de serem aprovados. Né? Alguns projetos, assim, grandiosos, né? São pouco discutidos pela população, pouco discutidos por quem está lá representando a população, que são os vereadores. E esses mesmos vereadores, muitas vezes, né, ganham algum presentinho para fazer vista grossa. Né, para deixar acontecer certas coisas que não deveriam acontecer. Pô, entram e aí pobres é que tá, na vida pública e saem ricos na sua seu mandato. Exatamente. Através disso aí, meu. E você vai ajudar a escolhê-los no próximo dia 13 de outubro. Portanto, abre não teu olho. Vereador, né, não, deputado, né? Mas tudo é a mesma coisa, né, cara? É, nesse caso são os vereadores, né? Que... Sim. Eu tenho uma maldade no meu coração de torcer para que essa casa que caiu lá no Campeche seja uma casa que foi construída assim na malandragem, sabe? Do cara que tinha grana demais, aí já comprou, já mudou o plano diretor, molhou a mão do vereadorzinho e pá, caiu a casa. Ficaria muito triste de descobrir que essa casa é uma casa de uma pessoa de bem, de repente de um pescador ou de um cara de lá mesmo, que comprou legalmente o terreno e infelizmente a natureza deu essa resposta aí. Como vai dar para várias outras cidades aí que estão construindo E para muitos, a maioria é inocente, né? A maioria é inocente, porque não são as pessoas que... Por exemplo, vamos pegar o exemplo lá do Nordeste, tá? As cheias no Nordeste. Pô. Quem é que sofre, quem na é real, que né? sofre, né, na real? A população ribeirinha, né? Óbvio, né? A despesa familiar média dos gaúchos chegou a R$ 2.962 entre 2008 e 2009, ao que informa a pesquisa de orçamentos familiares divulgada hoje pelo IBGE. Santa Catarina tem a segunda maior média nacional, de R$ 3.509, atrás apenas do Distrito Federal. Distrito Federal. Os três maiores gastos das famílias brasileiras são com habitação, alimentação e transporte. O que sobra, aí a pessoa vai lá comprar uma roupinha. Né? Hã? Não. Falei, pensei. Não, a amante já tá em alimentação. A amante já tá ali em alimentação, Maurício. Amante é item básico. A amante e alimentação com nota fria, né? Transporte fria. Também. Né? Cara, a amante já vão botar na cesta básica logo. É necessário. Homem! Não, mulheres também têm amantes, cara. É verdade! É verdade, Marcelinha! Tá querendo me dizer alguma coisa, como diria o Pianjo? Não tô querendo dizer nada. Como assim, como diria o Pianjo? Tá querendo me dizer alguma coisa? Quase metade dos universitários do país já usou drogas ilícitas. É o que revela o primeiro levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários. O estudo indica que 22% dos universitários estão sob o risco de desenvolver dependência de álcool. Pô, isso não precisa fazer estudo, né, cara? No caso da maconha, esse percentual é de 8%. Segundo a pesquisa, o uso de substância ilícita é maior entre os universitários da região sul e também da região sudeste, de mais de 35 anos, que estudam em instituições privadas e estão matriculados em cursos da área de humanas no período noturno. Mas quanto filtro, né? Mas quer dizer, então... Mas será que eles, uma pesquisa como essa é feita questionando diretamente o aluno, do tipo, tu usa alguma droga ilícita, amigo? Não, acho que é uma pesquisa, um questionário que a pessoa responde, né? É, tipo aquelas coisas de sexo que ninguém diz a verdade, né? É verdade. Que a pessoa então vai dizer pra ti, sim, eu fumo então maconha, maior, sim, eu uso droga. Com certeza é maior. Deve ser maior. É difícil calcular dados. É, então são 22% né? Que admitem. É, boa. Exato. Tá, e a pesquisa foi feita só no Sul e Sudeste, é isso? É o que diz aqui. Não, Sul e Sudeste é onde mais se usa. É onde mais se usa, quer dizer que a região de... Com pessoas mais esclarecidas usam mais drogas. Mas a relação tem a ver com também o dinheiro. Cara, são as duas regiões que tem mais dinheiro e tem mais grana para gastar com drogas. E que é a universidade privada, curso noturno, mas também tem mais acesso com esclarecimento. Ainda, sim, tem a ver com esclarecimento. Não significa que o cara que faz matemática na URGS de manhã não possa usar, entendeu? Claro. Ele usa, mas... Porque as pessoas menos esclarecidas têm muito preconceito. E isso até pode vir a ser bom, né? Sim, claro. Porque tu nem se aproxima, tu tem mais preconceito. Drogas ilícitas, tô falando. Não tô falando de tabaco, ou de álcool, ou de... Mas drogas ilícitas, as pessoas menos esclarecidas têm mais preconceito. É por isso que se usa mais droga na Europa, nos Estados Unidos. E é por isso que as pessoas de baixa renda tomam mais cachaça, né? Exatamente. Complicado também dizer que as pessoas com mais ou com maior nível de esclarecimento e discernimento usam mais drogas. Talvez nem usem, tá? Mas tem um índice maior de experimentar. Tem contato, tem mais contato. O que eu acho que é a solução, cara. Eu acho que na questão das drogas a punição não vale tanto quanto a educação. Eu acho que o mais importante é o cara saber o que uma droga faz. Uhum. E aí, quando ele tá ali de frente pra droga, no momento que a droga é oferecida a ele, ele poder decidir sim ou não, né? E, quem sabe, optar pelo sim, experimentar e descobrir que é uma porcaria. Isso na prática não funciona, né, Pianges? Mas tem uma coisa também, né? O cara que se acha... Uma droga como crack, por exemplo. É o que eu ia falar agora. O cara que se acha o cara... Não, eu vou experimentar só pra ver. Porque eu já experimentei maconha, não deu nada. Eu já experimentei cocaína, não deu nada. Eu bebo, não dá nada. Agora eu vou experimentar o crack. Aí o cara toma o Tolof. Aí já era. E tem assim, acho que de repente até antes, né? Até na cocaína o cara toma Tolof, até às vezes não, mas olha só, não vamos ser hipócritas aqui. Nós conhecemos pessoas que usam drogas. Eu não conheço ninguém que usa crack, por exemplo. Mas nós sabemos, né? Tem pessoas públicas que usam drogas, maconha e cocaína, por exemplo, que vivem bem com a droga, né? Que convivem bem com a droga. Não, bem não. Fábio Assunção só na cocaína se afundou quase, né? Quase perdeu a carreira. Mas quanto tempo ele demorou pra se afundar? Né? Quanto tempo demorou pra vir à tona? O Casagrande, assim, quanto tempo demorou pra vir à tona? Isso aí que o Fetter tá falando é uma coisa que procede, porque a droga é uma coisa assim, né? Não tá dando nada até dar, né? Até dar, exato. Mas a gente tem um caso muito simples de exemplo, que é o cigarro. O cigarro as pessoas fumam e não dá nada. Estoura o negócio. Aí enquanto não dá nada, tá tudo bem. E essas drogas como a maconha e como a cocaína, as pessoas têm um uso contínuo mais prolongado porque elas demoram mais para te tirar a saúde. Ela te causa dependência e tu segue usando achando que tá tudo bem. Um belo dia tua saúde estoura, mas é porque foi acumulativo ali. É o uso contínuo prolongado. Exato. Agora, no caso do crack, como é uma droga que tem substâncias diferentes e já foi comprovado que ela age dentro de outros sistemas do corpo, ela tem um grau de... O grau dela é muito maior e rápido é na hora, então é possível usar. É educação, é isso que a gente tava falando. Isso é educação, tu tem que saber onde é que tu vai chegar. Mas eu acho que eu entendi o que o Fetter quis dizer, que o problema da droga é muito mais da pessoa, do indivíduo, do que da droga em si. Porque tem pessoas com tendência já para... Cada um reage. É uma loteria, porque tem pessoas que vão desenvolver a dependência e outras não. E aí entram até fatores genéticos, né, cara? Histórico, familiar, momento de vida, fator genético. Vai, tudo isso. Por isso que às vezes um pode experimentar e não acontecer nada e outro experimentar e nunca mais conseguir sair. Por isso que a gente tem que tentar criar uma nova geração que tente se livrar de verdade das drogas, seja ela qual for, porque uma leva a outra e a gente nunca vai saber até que ponto aquele ser humano pode suportar só a experimentação sem transformar isso num vício. Os caras já estão falando que a expectativa de vida vai diminuir a partir dessa geração que está chegando, que ela sempre veio aumentando, né? Dos anos 50 para cá só aumentou. Agora ela vai voltar a decrescer por causa dos hábitos alimentares. Isso tudo é média, né? Tudo feito em média. Olha, essa geração vai ter uma expectativa de vida menor que a nossa. Eu sou meio grosseiro em relação a drogas, porque se fosse algo que beneficiasse a saúde, não teria já, inclusive, o nome droga, né? É verdade. Segundo, Se é pra correr risco, pra que correr risco? Pra que correr? É, então nem experimente e ponto final, acabou. É, mas é, não mas vai tem levar uma coisa a também, lugar algum. Tem uma linha tênue que separa a colocação moral da hipocrisia, né? Sim. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês agora, um exemplo clássico, que eu vivi na noite de sábado, fui levar minha filha numa festa, tá? Uma festa no Cord ali. Aí larguei ela na frente do Cord e fiquei ali esperando pra ver onde é que ela ia, com quem que ela ia se encontrar, apesar de já saber com quem ela ia se encontrar, porque ela nos falou e tal. Aí fiquei ali dentro do carro... Só um pouquinho, Almir, só um pouquinho. Fiquei ali escondidinho, só dentro do carro, frestando ali o movimento, o comportamento dessa galera de 15, 16, 17, 18 anos que vai nesta festa que rola eventualmente no Cord lá. Cara, uns guri, e agora me perdoe você que é adolescente aí e tal, que tá achando, que é esse tiozinho? Não, não sou tiozinho, não sou careta, eu sou um cara normal, entendeu? É deprimente tu ver um piá de 15 anos com uma garrafa de vodka bebendo no bico e entornando, matando a sede na vodka, velho. É deprimente tu ver isso, cara. Aí já... tem o outro lado. Porque tu já sabe o que vai ser dele daqui a 3 horas, né? Ok, depois... tem o outro lado. É. Aí um cara me perguntou, mas tu já não fez isso quando era adolescente? É verdade. E hoje tu não é um cara bem sucedido, tu não é um cara pai de família, tu não é um cara que tá bem na vida. Eu fiquei sem dizer nada, fiquei sem saber o que dizer. Não, mas uma coisa não justifica a outra. Me desculpa, o fato de um dia tu ter feito isso não significa que tu não possa dizer que ele não deva fazer, é fase. Porque tu sabe. É fase. É que o adolescente, é a cidade, ele tá em fase de descobrir as coisas, e descobrir essas coisas, infelizmente, também faz parte. Não. Ainda mais quando a bebida alcoólica e o cigarro é usado, às vezes, dentro de casa, porque são drogas compráveis, né? Lugar, né? São tudo drogas é lugar, e são compráveis. Não, mas... Exatamente. E aí, de repente, tu cria aquela situação do tipo, mas aí não vai nunca ver o que é, não vai fazer? Vão fazer, a gente não pode ser hipócrita de achar que não. Não, mas é que fazer uma coisa, e o direito e o dever que o pai ou a mãe tem de impor determinadas coisas é outra, né? Ok, tem a direito. A fase do conflito... Tem direito, mais do que isso, tem dever. Tem dever, mas ao mesmo tempo, tudo que tu proíbe passa a ter um gostinho melhor ainda. Não, mas eu não tô, dizendo aqui que tem que chegar pro guri, pra guria, proibir. Quem sou eu pra dizer o que é proibição, não? De que forma tem que ser feito? Eu apenas tô dizendo que... Não, mas essa tu é pai, né? Tu é pai? Não, mas essa justificativa de que eu não posso dizer porque um dia eu fiz, na minha opinião, tá errado. Justamente, talvez, porque eu um dia vi que talvez eu tenha mais condições de dizer pra não fazer. Exatamente. Mesmo que um sabe dia... Qual é o problema hoje, Everton? Agora... É a tolerância, cara. Claro. Se tolera demais. Eu lembro da minha época, quando meu pai dizia a palavra maconheiro. Deus o livre, cara. Era um peso que tinha essa cara, palavra, né? Uma pessoa, aquilo lá é maconheiro. Mas credo, cara. É verdade, era a pior coisa do mundo, cara. O cara era marginal. Era hoje marginal. Em dia tu tolera. Ah, os maconheiros da praça lá. Os maconheiros estão jogando bola. Ah, cara, mas ali tem uma coisa, isso, meu. Tá tudo bem que a gente cara, fez aí, um muda, dia, entendeu? Vai, tu vai abrandando a coisa, o cara... Então olha aqui, o guri de 15 anos, tudo bem. Ele tá ali tomando, virando a garrafa de vodka. O cara de 40, que é o nosso caso na maioria aqui, tem o dever de dizer, cuida, não faz, não é bom, não recomenda. Tem, porque se disser pra mim, não, mas um dia tu fez, não, mas eu fiz quando eu tinha a idade dele. Eu hoje não tenho mais a idade dele. E alguém tem que dizer pra ele que ele não deve. E esse alguém sou eu, porque ele não vai ouvir. Não, a gente sempre tem que dizer com o pai e mãe. E isso não quer dizer que eles não vão fazer da mesma forma como a gente fez, porque também foi avisado pelos pais. Sim, sim. Mas é uma questão de estar presente no sentido de entender o que está acontecendo, tentar acompanhar de alguma forma e não deixar completamente... Não perder a rédea da situação. Esse conflito passa pela nossa cabeça. Bah, um dia eu fiz, e agora o que eu faço? Como é que eu vou dizer pra Pinta não fazer? Toda hora, claro, toda hora. É complicado. E nós temos que... Mas nós temos que não podemos perder as crianças de vista. Essa é a mensagem. Quer dizer, o Falcão, né? Essa é a mensagem, exatamente. Essa é a mensagem. Gremista é condenado a 28 anos de prisão por matar colorados. Meu Deus. O Michael de Azevedo Marcelino, de 25 anos, foi condenado nesta semana pela dupla tentativa de homicídio contra os colorados. Aliás, não foi tentativa, ele matou, né? Ele atirou e eles morreram um ano depois. Ah, foi? Vai, Nossa. Morreram em decorrência dos tiros. Então, ele matou. Um ano depois. Quando é que foi isso? Cara, um ano no hospital. Foi em 2007. O Jefferson Alves Ferreira e o Gabriel Eloy de Oliveira foram executados a tiros em São Leopoldo. Vocês não lembram desse caso, cara? Lembro. Bom caso. Teve cara que teve tanta coisa. É que eles se prometeram. Tem o Clique RBS recuperou a história lá. É, eles se prometeram durante muito tempo. Aí depois de um grenal, eu acho, 3:30 da manhã, esse gremista foi lá e executou os caras a tiro. Aí eles passaram um ano mal, né? E aí morreram. Cara, um troço que não tem cabimento, né? E é uma punição exemplar, né? 28 anos. Assassinato, né, cara? Vai cumprir um sexto. Vai cumprir 3, 4 anos. Eu adoraria falar o que, que seria punição exemplar aqui, mas não vou poder. Infelizmente não vai dar pra falar. Mas ele tá sendo punido pela lei, cara. A lei é que diz que ele tem que pegar 28 anos. Né? É isso aí. Também foram os destaques comentados, Marcelo! É verdade, Alê, Branda, meu! Alê, Branda, a sociedade está na mão de uma lei branda, de uma polícia desaparelhada. É verdade, Marcelo! E de políticos corruptos, Marcelo! Isso é a maior das verdades que tu já disse aqui nesse programa. Cala a boca, Marcelinho! Falar aqui, rapaz! Pode falar, Marcelo! Segura o cabo ali, segura o cabo, roda o TP! Homem muda de sexo e consegue se aposentar mais cedo. É verdade, é. É justo, né, Marcelo? É justo. Ele mudou de sexo aos 58 anos e ganhou na justiça o direito de receber a aposentadoria a partir dos 60 anos, idade mínima para as mulheres se aposentarem. É verdade, tirou o pingolinho e pendurou a chuteira, né, Marcelo? Fica a dica pra você que quer se aposentar mais cedo, né? É verdade. Lá nos 58 não usa mesmo? Não tá mais usando com 58 anos, né, Cagê? Como que não, cara? O Francisco Cuoco ainda deu uma declaração essa semana numa entrevista. Tá usando os cocos? Dizendo que a gente tem que desmitificar essa história de que o uso... Que... Desmitificar. Me perdeu total. Agora. Desmitificar a história de que o ser humano, depois dos 60 anos, não faz sexo. É verdade! Mas foi muito esperto ele, né, Fetter? Foi assim? Muito esperto aos 50 anos mudar de sexo pra se aposentar aos 60, né? E ainda aproveita a vida como uma bela mulher de 60 anos. É verdade, Marcelo. Quem aqui nunca quis aproveitar a vida como uma bela mulher? Vocês nunca quiseram trocar de sexo? Eu não, Marcelo, não. Tu só, já quis, Marcelo. Só eu e o Mr. Pink. Após acidente motorista... Não, e o mais legal dessa história... Que a mulher deixou, né? É, teve o consentimento da mulher e eles moram juntos ainda. Uou. Essa é a voz da produção, pra quem não tá reconhecendo. É verdade. É o ponto aqui, é o Maurício. É o produtor. Exatamente. Após acidente motorista bêbado, espera o resgate bebendo uma cervejinha gelada. Uou. Já tava ali, né? Já tava bebum, tomou mais uma geladinha. Cala a boca, Marcelino! Ele ficou preso em um carro capotado. E abriu mais uma latinha de cerveja enquanto esperava o resgate. E tava gelada, Marcelo. Como é que bebeu se o carro tava capotado, ele tava de cabeça pra baixo? Não, ele tava indo pro churrasco, né? Tava indo pro churrasco. Ele ficou preso dentro do seu Ford Laser, capotado, bebendo uma lata de cerveja após ter errado uma curva. Por que será, né? Por quê? Por que será, Marcelo? E batido contra uma barreira de madeira, tombando o veículo. É, tombou. Perguntado pela polícia quanto ele havia consumido, passa mais devagar o TP. Ele respondeu, bastante. Estou bebendo há 4 dias seguidos. Caraca, é verdade. Quem aqui, meu amigo, nunca ficou 4 dias seguindo bebendo? Cala a boca, Marcelino. Tá saindo muito com poré. Carro invade lavanderia, assusta cliente que usava... Rapidamente, Marcelo, sem querer te interromper, mas... Tava no meio da notícia. Já interrompendo, daqui a pouquinho tu retoma. Essa é a voz do diretor, pra quem não tá reconhecendo. Só pra salientar... Fala, diretor! É que ontem o nosso querido conterrâneo... O Werner! Werner Schinemann foi envolvido num acidente... É verdade! E ficou claro para toda a opinião pública que ele não havia consumido uma gota sequer... de álcool. É verdade, ele fez o bafômetro. Ele fez o bafômetro, estava zerado, né? O bafômetro, ele estava com sono e por isso que foi meter o seu veículo. Mas a cara dele estava bem detonadinha, a cara dele. Aquele caiu no dilúvio. No dilúvio. É. Aliás, o bafo que ficou ruim, né, ali depois de cair no dilúvio. Já tira no dilúvio e vê se não fica com a cara detonada. Um carro invadiu uma lavanderia e assustou os clientes que usavam máquina de lavar. É, ficou todo mundo assustado. Homem escapou de ser atingido pelo veículo. Que pena. Vocês têm a imagem ali, ó. Ai, quase! Bota a imagem! O motorista estava ao telefone quando pisou no acelerador. Não pode falar no telefone enquanto dirige! É verdade, boa, Marcelo, não pode, Marcelo. Em especial você, mulher, não que pode. Dobra o perigo. É verdade. Ingleses se vestem de lutadores de sumô para disputar corrida. Mas por que, Marcelo? Participantes colocaram fantasia inflável para disputar 5 quilômetros. Inflável, cara. Grupo de Londres quer registro no livro do Guinness Book. Ah, não, não é o livro do Guinness Book. É o Guinness Book, o livro dos recordes. É o livro dos Guinness Books dos recordes. Bastante plural, né, Marcelo? Tá piorando, né? Tá piorando. Quanto mais plural, mais legal fica. Vai, professor. Mr. P. Num domingo de uma noite chuvosa e sem lua, um enorme acidente numa estrada muito movimentada, onde estiveram envolvidos quase uma centena de carros. Sob o som das sirenes, vários carros do corpo de bombeiros e meia dúzia de ambulâncias tentavam ajudar os feridos. De repente, ouve-se um lamúrio doloroso de um português descendo de um Monza. Ai, ai, minha orelha! Ai, minha orelha! Um dos enfermeiros corre em seu socorro. Calma, meu senhor. Que ouve com sua orelha? Ai, eu perdi minha orelha! Não, não se desespere que nós já vamos encontrá-la. Depois de uma busca de 10 minutos, um bombeiro aparece segurando uma orelha toda ensanguentada. Essa sua orelha? Não, não, a minha tinha um lápis atrás. Ótimo. Gostei do Morelia. Morelia, estou ansioso para os nossos de Fira quando poderei assistir a partida com os nobres colegas. Todos aqui no estúdio. Estarei eu sozinho, solito, absolutamente sozinho aqui. Não tem problema, vocês, cara, não tem problema. Convoco todos a comunidade portuguesa para também acompanhar aqui pela Atlântida. A comunidade de quê? Portuguesa. Ah, para que não, mas Soriana, é portuguesa. Né? Se o castelhano tiver aí, ele vai ficar. Ah, muito agradecido, vou ficar, se ele estiver aí, para que, quem sabe, até torcer para a nossa esquadra. E tu arrisca aí, um palpite? Acredito, Manuel, que será um resultado que vai nos dar ou a vitória, ou se não for vitória nossa, talvez de vocês, quem sabe até um empate entre as duas equipes. Um desses três eu tenho convicção de que vai acontecer. E essa história aí de que o jogo de Portugal e Coreia do Norte passou pra Coreia do Norte, botaram uma equipe de reportagem na casa do goleiro, lá com refrigerante e tal, champanhe, tomaram sete, passou ao vivo na Coreia do Norte, que não costuma passar jogos ao vivo, mas que depois da derrota pro Brasil por pouco, achou que foi a última vez que viram a família do goleiro viva. A ideia foi nossa de colocar essa cobertura. Agora eu não sei, estavam falando que os jogadores vão voltar pra Coreia do Norte trabalhar em Minas, né? Pra trabalhar em Minas. Pô, trabalhar nas Minas, assim, né, cara? Vai daí, Cajazinho. Dois amigos se encontram. Pô, e aí, cara? Quanto tempo? E aí, como é que vai as coisas? Pô, eu tô ótimo. E tu? Olha, eu vou ser pai pela primeira vez. Pô, que legal. Parabéns. A tua mulher tá feliz? Olha, por enquanto tá, mas a hora que souber vai ficar. Cara. E aí, Rodaquinha, tem um curtinho aí, não? Não, tu não tem nada curtinho, né, Rodaque? Eu sou longuinha, né? Presidente da República, o presidente do Senado e o presidente do Congresso Nacional subiram no avião da presidência. Tô tão feliz com o Alexandre hoje. Não, né? É que tu não entendeu. É brincadeirinha. Ah, é? Era pra. Que tu não tem nada curtinho. Só tem coisa curtinha. Só tem coisa longuinha, né? É, mas eu só quis falar de mim mesma. Ah, não tem problema. Um pouco egoísta. Vocês entenderam que o presidente da República, o cara do Senado e o do Congresso Nacional subiram no mesmo avião da presidente, coisa que já não acontece normalmente, mas nesse dia aconteceu. Quando eles estavam a 9 mil pés de altura, os três ilustres integrantes acham uma nota de R$100 no chão da aeronave. Imagina a briga. A aeromoça vê a cena, daí que se agradável com os caras e tal, e perguntou o que cada um deles faria com essa nota de R$100. O presidente do Congresso Nacional respondeu primeiro: eu trocaria essa nota de 100 por duas de 50 e faria dois brasileiros felizes. Opa! Aí o presidente do Senado quis ser grandão. Eu trocaria essa nota de R$100 por 10 notas de R$10 e faria 10 brasileiros felizes. Tudo bem. Só melhora. E o presidente da República não ficou atrás e disse que trocaria a nota de 100 por 100 notas de um real. E aí ele faria 100 brasileiros felizes. Bazar, presidente. É o assistencialismo, né? É, bonito, né? Aí perguntaram pra aeromoça, mas e tu, amiga, o que, que tu faria com esses 100 reais? Olha, eu botaria essa nota de 100 reais no bolso, jogaria vocês três pra fora do avião e faria 190 milhões de brasileiros. Pô, aliás, 195 milhões de brasileiros. É muita gente, cara. É muita gente. Nasceu um gente. Agora, ó. Nasceu 95. Ó, 195. É, e aí, porazinho, ó. Olha, eles voltaram. Quem? Os trocadalhos. Que delírio. Pega a trocadalhos enviados por quem, Maurício? Por Alexandre Duarte. O Xande. Mora em Rio Grande. Sou viciado no PB, se possível, leiam. Se Camarões não marca, a Dina marca. Todo mundo zela por aquilo que gosta, até a Vuvu zela. Eu uso roupas tamanho P, o Mr. M. Eu conto as horas, a Cameron Dias. Errei 5 questões na prova, o Cacá Rossetti. Eu prefiro o Fusca. Eu prefiro o Fusca, Luiz Ernesto Lacombe. Boa. Apresentador. Eu não li, mas o Galileu. Eu gosto de Chapolin, o Hugo Chaves. Você já esteve na Europa? A Adriana Esteves. Essa é bem nova. Adriana Esteves é bem nova. Essa aqui também é nova. Todo mundo morre apenas uma vez, só a Alanis morre 7. Também é nova. Eu não sinto mais o 50 Cent. Também é nova. Todo mundo ama, até o Flipper ama. Flipper é o golfinho aquele, né? Eu gosto de uva, a Camila Pitanga. Eu ando de Yamaha, Daniele Suzuki. Muito obrigado, Alexandre Duarte, por ter participado aqui do nosso querido programa. Mas é legal, é inteligente isso aí, cara. Claro, gostaria de mandar um beijo para a minha mãe. Só mandar repetido, né? Ele começou bem. Ele quer mandar um beijo para a mamãe Lili, que é fã de nós. E para toda a turma 8B da escola Bibiano de Almeida, lá de Rio Grande. Ele é da oitava série, cara. Continue assim. Recorde de audiência no sul do Brasil. O cara do oitava série já sabe escrever, Duarte. Meu. Parabéns. É, cara. Que isso, cara. Melhorou muito no país. Lembra de ti na oitava série, cara? Não sabia nem contar nos dedos. Nem contar nos dedos ainda. O amigo tá sem nada para fazer, então pense nessas três frases aqui, ó. Todo homem é um cachorro. Uns com as mulheres, outros das mulheres. Tive uma namorada que me exigia tantas qualidades que se eu tivesse, não estaria com ela. Muito certo, bom, cara. Muito bom. É não. Tipo, acho que é do Groucho Marx essa frase, cara, diz assim, que ele não entraria em nenhum clube que o permitisse se associar. Se associar. Quem vai usar isso é o Woody Allen, né? Woody Allen no Annie Hall. E mais uma aqui. Não há clima romântico que resista ao desejo de que este dure para sempre. Repete aí, meu. Pô, é difícil, mas tu vai pegar. Não há clima romântico que resista ao desejo de que dure para sempre. É verdade. Né? Entendeu? O teu desejo é tamanho de que aquilo dure para sempre, que não, não, o clima não resiste. Entende? Para sempre, sempre. Eu entendi o contrário. Pois é. É, eu entendi que o clima romântico. Que homem nenhum quer que o clima romântico dure para sempre. Não, que o clima romântico não dura para sempre porque não se sustenta. Entendeu? Não, é porque é broxante de saber que, puta, pra sempre. É, exatamente, é isso aí. Portanto, homem nenhum quer que o clima romântico dure pra sempre. Essa é a conclusão. É questão de querer. Não é questão de querer. É que pro homem o clima romântico, é muito chato. Ele não quer que dure pra sempre. Tipo, ou seja, buscar em casa já é clima romântico. Como é que é? Diz a frase de novo também. Não há clima romântico que resista ao desejo ou a este desejo de que dure para claro, sempre. Claro, é diferente. Não há clima romântico, não há um clima tão bom que seja romântico que não resista à ideia de que isso dure para sempre, que eu eternamente viva assim. Tá, mas eu não acho que o homem acha chato um clima romântico. Claro, o clima romântico é tão bom. Vocês entenderam que todas as frases ali são masculinas, né? São desejos dos homens, né? Elas não são frases universais que valem para mulheres e homens. Elas são frases masculinas. Tem uma unissex. Ela tá querendo dizer que nenhum clima romântico resiste ao desejo do homem de que esse romantismo não dure para sempre, porque o homem, o romantismo para ele é uma etapa. Passada aquela etapa, ele quer outras coisas. Acabou a janta, acabou. Na prática é assim que funciona, mas tá, uma unissex aqui então para deixar todo mundo felizinho. Vai, vai. Se ainda existir aí dentro uma fagulha, posso assoprar sua esperança e acender aquilo de novo. Ah, legal, eu gostei dessa aí, Magnata. Aqui, ó. Essa aí ficou legal. Olha a fagulha. E uma última ainda. Devolvo o corpo que pedi emprestado para me carregar nos ombros e deixo você ir. Meio de saco cheio dessa saudade. Gostei disso. Essa é boa, hein, cara? Essa aí ficou. É, um negócio meio. Não, mas faltando alguma coisa pra dar. A gente não pode ser muito emocional quando a gente ouve essas frases, entendeu? Racional. A gente tem que. Não, ao contrário, emocional. Se a gente for emocional, a gente se deixa racional, levar. A gente quer achar. Tá tudo bem. Vamos fazer o intervalo. Ó, vamos no racional aqui vai. Então, que é ajudar a nossa audiência. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas aqui dos classificados do Pretinho. Galera, quero vender uma raridade que tenho em casa. É uma camisa de futsal da saudosa Enxuta. Equipe de futsal do Rio Grande do Sul das décadas de 80 e 90. Quem acompanhava o futsal do RS sabe de que time tô falando. Tem uma camisa muito bonita da Enxuta, muito bem cuidada. Uh-huh. E se não me engano, usei no máximo duas vezes. Ô, Magnata, uma pergunta. É do Murruga essa camisa? Olha, se for do Murruga, eu vou querer, Magnata. O Murruga era o Ronaldo. Grande Murruga. Do ex-Murruga, no caso. Grande, agora é o ex-Murruga, né? Foi bem, hein, Magnata? Preço a combinar, bonita camisa para colecionadores. Meu e-mail é JF Boni. Ah, o JF Boni. O claro. JF Boni do... jfboni.santos@gmail.com. Mais uma. Olá, pretinhos. Vocês já me ajudaram a vender meu micro-ondas. Agora ajudem meus padrinhos a vender sua máquina de sorvete Carpegiani. Opa! Tudo é futebol, né? Tudo é futebol. Tudo, cara. É uma máquina original, seminova, top de linha e está completa. Bom, a gente não tem conhecimento sobre o que é uma máquina de sorvete Carpegiani, mas pois o cara está dizendo aqui que ela... Faz sorvete é... a máquina? Provavelmente, KG. É uma máquina de sorvete, né, KG? Putz, aí é bom de ter em casa, né, cara? Claro, cara. Imagina. Então liga pro será cara que lá. Que aquela que sorvete sai assim na... Aquela de sorvete italiano? É, aquele... Pode ser. Carpegiani. Pode ser, né? Vamos comer um pezinho a Carpegiani quando sair. Imagina, deixar bem no cantinho na sala ali. Ai, é uma máquina original e estão pedindo R$18.000. Isso é muito bom. Mas negocia. Muito, eles é profissional. Eles negociam o valor. Também aos interessados, eles têm fotos da máquina. Aí, KG, ó, manda um e-mail lá para su.rambor. Olha aí, ó. su.rambor@yahoo.com.br. Vamos faturar? Vamos, Mi! Vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro! Vamos, Mi! Vamos, cara! Quando é que tu vai botar um programinha de. Tu tá comigo e não o abre? O Almir Shop no canal 20. Tu tá comigo e não abre? Tô contigo e não abro, Mi. Tu tá comigo e abre. Tô contigo e não abro, Mi. Muito bem, vamos lá pro mais um desclassificador do Almir. Aqui no Almir que tem Shop e Casa e Companhia. É. Vendo o sofá seminovo. Preciso comprar um sofá maior, minha sogra tá reclamando que ele é muito apertado pra mim e pra ela. Mandar e-mail para porã@atlanta.com.br. E também vendo mesa antiga, rústica e bem conservada, peça de colecionador, supostamente usada na Santa Ceia. Opa! E-mails para kg@atlanta.com.br. Bom, Trovelo Neto! 23 para as duas, show do intervalo, mas estamos muito atrasados, mas é muito que estamos atrasados. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Já estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Comemore do seu jeito! 9 Skin, um cervejão, se beber não dirige. E a torcida da sorte Colombo traz celular com TV grátis, mais claro chip por R$549. Só na Colombo, doutor Alceu! É papo aberto! Doutor Alceu, você viu uma foto da dona Neuza? Aonde? Viu no naquela foto 360 no estádio? Eu achei. Tocando a vuvuzela. Senão ela é muito parecida. Tocando uma vuvuzela. Duas ao mesmo tempo na vuvuzela. Então, acho que o seu sobrinho comprou uma vuvuzela e ela tá tocando a vuvuzela do seu sobrinho. De quem que ele comprou a neta, doutor? De quem? Olha aí, ó, viu? Foi indicar o ganhinho. De volta, dona Cê. Não fica assim. Tamo atrasado, doutor Pedro. Fica depapurado. Agora no Pretinho Básico. Pobre da Neuza. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Potter, doutor Peter, tá cheio de novidade lá. Vamos a elas, e aí, Potterzinho? Se tu diz... Ah, Cacau! Ah, o Cacau, não acredito, velho! Finalmente! Foi na tela, amarelo! Foi na tela! A grande Cacau! Foi na rede, amarelos! Alô, beleza. Galera! E aí, queridão, como prazer. É que tu tá? Prazer é nosso! Prazer reencontrá-los à distância, né? Mas no mesmo horário, na mesma frequência, na nossa Atlântida FM, batendo um bolão, vocês aí, esse ataque aí, o Dunga deveria ter trazido pra cá, hein? Cacau Menezes, querido, Cacau. Fazer uma média aí com vocês. Cacau. Não, o Potter teve que dar uma corridinha ali no banheiro. Ah, é? Andou comendo alguma coisa ruim ontem. Comeu um jacaré. Aqui ele... É, comeu uma rabada, cara. De zebra. De zebra? É. Mas, ô Cacau Menezes, o negócio é o seguinte: nós temos já a impressão aí de Davi Coimbra, do Potter, do Pedro Ernesto Denardin, só tava faltando a tua participação aqui no Bola nas Costas dentro do Pretinho. O que que tu tem pra nos contar da Copa? Qual é a Copa do Cacau Menezes, Cacau? Cara, é o seguinte, a primeira surpresa positiva, além do futebol dos sul-americanos, né, Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, vão muito bem, obrigado. Paraguai também, muito bem, obrigado. Até o Paraguai vai bem. Então é o seguinte, a surpresa é que eu saí do Brasil com uma série de informações preocupantes, equivocadas a respeito da segurança aqui em Joanesburgo, que não se podia falar no telefone, que a população daqui, especialmente os negros, eram mais rápidos do que os ninjas que roubavam mesmo e saiu correndo e não tinha polícia e muito assassinato e tal. O que eu estou vendo aqui é uma cidade extremamente civilizada, sem aglomeração, sem tumulto, sem bebedeira, sem droga, sem gente andando nas calçadas, sem sujeira, sem flanelinha, o povo sorrindo a todo instante, as mulheres se oferecendo para sexo, isso é muito mesmo? Bom para quem tá aqui no 00. Tem neguinho aqui broxando até na... O meu amigo Roberto Alves, que é de Santa Catarina, diz que já conseguiu a primeira façanha, que foi fazer uma masturbação e acabou broxando. Que isso? Broxou na punha. Que isso, Cacau? Também, o homem tá com 69 anos. Não trouxe Cialis. Um frio do cão. Porra, o piruzinho nem se acha o peru de tanto frio. Aí o homem, sabe como é que é, né? Acabou ficar devendo essa. Então, o que eu tô vendo aqui são mulheres belíssimas, tá? Mulheres negras, simpáticas, arrumadas, chiques, oferecidas, sorridentes. Todo mundo dançando, todo mundo cantando na rua. E cara, tem noite, tem bronca. Tem balada aí à noite, ô Cacau? Tem balada, sim, uma cidade de primeiro mundo. Tem shoppings, eu fui filmar um shopping aí que eu mostrei no jornal no RBS Notícia de segunda-feira. É um tipo assim, Epcot Center, que tem réplicas de Paris, Londres, Milão, e as pessoas andam na rua, tem um cassino dentro, shows em praças, restaurantes, bares, boates, tudo num complexo só, e tu olha pra cima, pensa que tá vendo o céu... E é artificial, é tudo coberto, aí tem um céu pintado com luzes, com estrelas, com lua, uma coisa fantástica. E aquilo ali evita de pegar chuva e te evita do frio, né? Pô, lugar demais. Quente, assim, muito legal. Duas, e três mil pessoas aí, circulando, Cacau? Ali. Os animais, girafa, os animais... leão, lagarto, tudo isso. Ainda não vi, tô vendo é um... Não posso falar, né? Tô vendo um ali na seleção, brigando com a imprensa. Tô vendo... Um gorila. Entende? Tá bom. É, ele tá meio... Ele tá meio nervoso, né? Mas a gente entende, ele tá com problema na família, o pai tá doente, a pressão é muito grande, muita responsabilidade, muitas críticas. Então, quando ele pode desabafar, ele dá a resposta à maneira dele. Ontem entrevistei dois amigos de infância do Dunga aí de Juí, e eles me falaram, vieram aqui trazer a solidariedade dos conterrâneos, me falaram do como era o Dunga na infância, criança, do que ele gostava de brincar, como é que era a personalidade dele. Ele sempre foi um cara azedo assim, mas muito querido e tal. Tem que saber levar. Então é isso aí, galera. O Potter tá chegando agora do banheiro aqui com uma cara demorou, de branco. Hein? Passou mal lá, ô Potter? Passei mal, aliás, muita gente anda passando mal aqui, né? O molho é muito forte, rapaziada. O molho é não forte. Dá pra ter que pedir completamente sem pimenta, senão é banheiro na certa. Tá bem, galera, eu quero aproveitar a audiência de vocês em Santa Catarina, mandar um beijinho pro meu pai, pra minha mãe e pra vocês. Ah, que valeu! Obrigado, Cacau. Cacau, volta mais beijos aí, cara. Não fica tão sumido do pretinho, mano. Valeu, irmão. Valeu, obrigado pelo carinho, boa sorte aí. Valeu, igual. Igual neles. Gol neles, tamo junto. Põe na tela, amarelo. E aí, Potterzinho, vai falar mais alguma coisa ou nem? Ao falar que daqui a pouquinho eu tô indo pro jogo da Alemanha, a gente fala de futebol, né? Porque tá todo mundo, tá estourado aí, já são quase... Tá estourado. Certo, depois a gente fala de futebol, depois o Cacau não vai estragar o momento dele. Tá bom, lindão. Foi demais a participação do Cacau, foi demais mesmo, muito legal. Aí tem que forçar a tarraqueta aí pro Cacau participar mais vezes com a gente aqui. Promessa minha, depois a gente fala de futebol, tá? Falou, beijo pra vocês aí, fiquem bem. Valeu, tchau, tu também. É o posto avançado do Pretinho na Copa do Mundo. Que quilate, né, velho? Potter, Cacau Menezes, Davi Coimbra, Pedro Ernesto Denardim e mais os queridos da Gaúcha que entram de vez em quando aqui, o Gabardo e outros tantos. Vai que é tua, negão. É isso aí, Magnão. É muito nós na Copa do Mundo. Vamos dar mais uma rodada aqui, começando pelo Porazinho. Vai daí, Porazinho. Olha, senhores e senhoras, segue mais uma piada para ler em qualquer horário. É uma piada velha. Piada velha do Porazinho. Sabão em pó hétero, porque Roma é coisa de boiola. Quem mandou foi o Gabriel Bauerman. Bauerman. Após tomar algumas geladas no bar, o sujeito conhece uma moça. Conversa vai, conversa vem. Eles decidem ir para o apartamento da mulher que ele acabara de conhecer. Chegando lá, o sujeito percebe a foto de um homem sobre o criado mudo ao lado da cama. Cama dela, foto de um homem. Ele preocupado pergunta: escuta aqui, quem é esse cara aí da foto? É o seu marido? Não, bobinho, responde a moça, abraçando o rapaz. Então, é o seu namorado? Todo preocupado, o cara perguntando, será que é o namorado? Não, claro que não. Então é seu pai, o seu irmão? Não, também não. O cara já todo confuso, curioso, mas vem cá, afinal, quem é o cara dessa foto? Sou eu, sem maquiagem. Parou, Rubinho. Parabéns pelo programa, tá demais. Abraços a todos vocês, mandem um para o Rubinho. Parou, Rubinho. Para meus amigos e um Jabulani. Para o pessoal da ECS Informática aqui de Porto Alegre, Gabriel Bauerman. E a te causou a... talvez a Jabulani, a maldição da Jabulani te pegou, Pia. Vai daí, bonequinha. A mãe escuta uma notícia pavorosa do médico. Minha senhora, sua filha, está grávida de 3 meses. Mas a minha filha de 17 anos, doutor? Mas ela nunca teve sozinha com um homem, não pode ser verdade. Hein, minha filha? É, não, mãe, eu nunca tive sozinha com um homem, eu jamais me deitei com um homem, eu nunca nem dei um beijo no homem. Aí o médico pacientemente tirou da sua gaveta um par de binóculos, aproximou-se da janela e ficou calado, olhando para o infinito. Aí, vários minutos depois, a mãe da menina, apavorada, desesperada, perguntou: mas doutor, o que, que o senhor está fazendo aí? Minha senhora, da última vez que isso aconteceu, nasceu uma estrela no Oriente. Três reis magos. Dessa vez eu não vou perder o espetáculo. Muito bom. Foi o Patrick Custódio de Passo Fundo que mandou. É uma historinha sensacional. A Virgem Maria engravidou, né, cara? É demais. É demais. É verdade. Viva Saramago. Vai daí, Marcola. Definição de eternidade. Sabe o que é eternidade? É manter um sorriso nos lábios na hora de tirar uma foto de celular. É? Sempre tem, né? Vamos tirar não o meu celularzinho, aquele, aí não tem flash. Vira mais pra luz aqui, pra pegar a luz de frente, assim. Onde que tem que apertar? Aí, travou aqui. Aí dá pra dona do celular, né? Isso é definitivo. Não, tá, e tu ali, né? E tu ali, né? E tu ali, tá com câimbra, né? Pessoal que tiver a fim de pedir pro Pianjas pra tirar uma foto, agora vai devagar, né? Definição de eternidade. Ouvir alguém forçando a porta da tua casa às 2 da manhã. Nossa. Tu espera aqueles segundos, parece uma eternidade mesmo, né? Tentar encontrar um erro de 100 reais no teu extrato bancário. Pra mais ou pra menos? Definição de eternidade, meia hora de ginástica aeróbica. Muito bom, cara. Definição de eternidade, esperar pelo resultado de um teste de gravidez da tua namorada. Ouvir um garoto de 6 anos contar um filme interessante. Tá bom. Procurar um lugar pra retornar numa autoestrada interminável. Ah, isso é complicado. E essa daqui matou a pau. Esperar que o sinal fique verde depois de ver um lugarzinho pra estacionar. Ah, lá na, depois, lá da sinaleira. Frente, depois da sinaleira. Ah, boa. Mandou o Daniel de Lima dos Santos. Valeu, Daniel. Um abraço, querido. Muito bom. Falar em foto e abraço e futebol e tal, quero mandar um abraço pra galera da HD ontem à noite. A gente tava fazendo um churrasquinho ali. E ao lado da churrasqueira que a gente tava utilizando, tinha ali uns caras fazendo churrasquinho deles também com suas respectivas. Então, um abraço pras meninas. Tirei foto com todas. Abraço pra galera da HD. Só as meninas quiseram tirar foto comigo? Ah, obviamente. Só, cara, né? Os meninos não quiseram tirar foto comigo. Comigo é só os homens que tiram foto. Ah, para, é? Você é? As meninas, não, obrigado. Vai dar isso pra ti. Cajizinho, ó. Continuo com umas dúvidas no futebol e, como a época de Copa do Mundo, gostaria que o Pause me esclarecesse. Ah, claro, claro. Eu tô aí, né, Magnata? Olha esse lance. O jogador dá um tapa e sai correndo. Dá um tapa e sai correndo. Sai correndo pra receber a bola de novo, né, Magnata? Sabe como é que é, Que passe ruim, essa bola veio como um tijolo pro jogador. Olha, quando a bola vem como um tijolo, é realmente difícil de administrar, né? Eu não sei o que fazer nessa situação. Esse jogador tá puxando muito. O jogador que fica puxando muito durante o jogo, logo vai estar bem cansado. Logo vai estar bem cansado, vai pedir pra ser substituído, Magnata. A melhor jogada quem tá fazendo é a peruana. Ah, peruana. É uma pena que a seleção do Peru não tenha se classificado, né, Magnata? Esse jogador tá enrolando muito. Ah, jogador que enrola muito é complicado de ter no grupo, né? Tem algum amigo teu que enrola muito no futebol? Eu tenho. Sabe, teve um cara, até já falei dele aqui, que foi guitarrista da tribo, Gervinho, né? Tá na Costa do Marfim agora. Gervinho enrolava muito. E a última aqui, olha o papel da torcida. Essa fumaça vai fazer muito mal pros jogadores. Ah, realmente a torcida tem que cuidar com esse negócio de papel picado, né? Papel picado. É a fumaça, no caso. É a fumaça do papel. O papelão que é. A fumaça do papel. Isso. Finalizador, né? É. Isso. Vamos tomar cuidado disso aí, né, Magnata? Manda um alô, Magnata! Pro tijolo, pro meio quilo e pro Pellison. E o. Porra, abre teu olho aí, hein? Pro Pellison. Dionedes e pra galera do Dionedes. Peixe da Terceira. Marcos, galera, e dois do quê? Irmãos. Do Peixe da Terceira. Ah, galera do Peixe. Ah, tô ligado. Quem mandou foi o Maico de dois irmãos. Manda aí, Pi. Manda um abraço pra turma do posto Ipiranga, na esquina, na baixada aqui do morro. E um pode ficar tranquilo, pode pra eles todos. Um abraço, galera. Fernanda, Simone, Arilaine, Gislaine, Márcia, João e Natan. Valeu. Era isso? Pode ficar tranquilo. Tá tranquilinho. Deixa eu dar um recadinho rápido, claro, aqui. O Patrola tá de volta rápido nesse sábado. Aê! Aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, excepcionalmente às 10 da manhã, por causa da Copa. Claro. Então estaremos no ar entre 10 e 10 e meia. E a partir das 10h30 a Globo já começa o esquenta ali pro jogo de sábado das 11 da manhã. A Patrola de Santa Catarina tá com a apresentadora nova. É, né? Que mesmo, é a Jordana Pires, que era apresentadora do Na Pilha, e agora vai pro junto com o Marquinhos 2 lá do Patrola, isso, né? O Marquinhos tá mandando muito bem lá no Patrola. Então Santa é a nova dupla do Patrola em Santa Catarina. Eu acho que a Tata vai pro Jornal do Almoço, é isso? Não sei. Cara. Isso, vai pro Jornal do Almoço. Reportagem geral, hard news no Jornal do Almoço. Boa sorte pra Tata, boa sorte pra Jô, que tá chegando, e aqui no Rio Grande do Sul, o Patrola segue, né, com o Potter, o Ico e comigo. Esse fim de semana tem várias matérias legais, inclusive uma visita que a gente fez ao Museu de Cera ali em Gramado, bem engraçado. Boa. E depois do Patrola começa o mata-mata, sábado já é as oitavas de final, primeiro jogo Uruguai e Coreia, né? Das oitavas de final, aí é bonito, né? Já vê o Patrola, já fica ali tranquilo. Já fica naquela situação. É Uruguai e Coreia. As oitavas de final pode ter Espanha e Brasil, pode ter Alemanha e Inglaterra. Já na, pode não ter nada. Oitavas de final são 8 jogos ou 8 times? Não, são 8 jogos, 16 times. 16 seleções. E aí 8 fazendo 8 jogos. É um jogo só, se empata vai pra pena. É, oitavas de 8 jogos. Certo. São 8 prorrogação? Não tem prorrogação, se empata. Acho que é direto pênalti. Saldo de gols, hein? Tá bem, queridos, 14h nós tivemos aqui no Bola nas Costas a participação do Cacau Menezes, lá direto da África do Sul, e nós vamos reprisar aqui o trote do Duda Garbi no cabelo no espaguete, o trote que ele passou no Cacau Menezes, dizendo que o Cacau não poderia ir para a Copa, fazendo aqui o uso deste momento. Voltaremos logo mais às 18h com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. Rrr.